caiu desfalecida num portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor, e não voltou à aventura, à doçura, à ternura do amor do pastor. E hoje por cruz a Maria, e é da cruz por seu fanário, arrasta quando ela canta ao passar à sua porta. Não tarda o dia em que ela enfim já vencida terminará a agonia a restar na moraria toda a cruz da sua vida. Está a ouvir Ouro e Platina. Show me.

es alguien que está esperando, que mata a vendar minha felicidade. Parti para longe, sem chance de rir, sem chance de regressar. Mami, nem que na hora de minha agonia, um está esperando seu último beijo, que é tão poder partir feliz. Mas sim, sempre desejar amor de alguém mal que mereci. Tão conformar minha solidão, do jeito tá sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo, sem esperança. Es alguém que está esperando, mata a pendar minha felicidade. Parti para longe, sem chance de rir, sem chance de regressar. Mami, ninguém na hora de minha agonia, não está esperando seu último beijo, que é para poder partir feliz. Es alguém esperar, que mata bem da minha felicidade. Parti para longe, sem chance de rir, sem chance de regressar. Mami, nem que na hora de minha agonia, um tá esperar seu último beijo, que é para poder partir feliz. Longe de boa que me tem sofrido. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, que tá com jeito de minha vida. Minhas desventuras, eu que tá contando, minha creteu. Tudo que me tem sofrido, na ausência e na distância. Vou, cada pensa, minha creteu. Em bocata imagina, longe de boa. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, da conchete de minha vida. Minhas desventuras, eu que tá com